filha dela, montei casa na favela, desfilava com a donzela, que beleza de mulher. Se tem marido, não queria outra vida, era minha protegida, era só meu desfilé. Engano ela, pois transformando meu dinheiro estourando. Olha onde eu fui parar, o nome sujo, não consigo crediário. Eu um pobre operário, ficou ruim de segurar, vacilou. Olha o bode agora. Olha lá. Era mãe dela, irmã dela, tia dela, amiga dela, uma cadela, e só eu pra sustentar. Era uma festa de pagode e seresta. Eu olhava pela fresta, dava medo de entrar. Tudo jogado, cerveja pra todo lado, um cheiro de arroz queimado, e ela querendo suar. Mandei embora com a sua ratatuia, de chinelo, maricuia, vai sujar outro lugar. Vacilou. Vacilou, me tirou de uma vez. Parei na dela, montei casa na favela, desfilava com a donzela, que beleza de mulher. Lhe dei guarida, não queria outra vida, era minha protegida, era só meu espilé. Mas que engano ela foi se transformando, meu dinheiro estourando. Olha onde eu fui parar, com nome sujo, não consigo crediário. É um pobre operário, ficou ruim de segurar, vacilou, vai. Era mãe dela, irmã dela, tia dela, nunca dela, uma cadela, e só eu pra sustentar. Era uma festa de pagode e cereja, e eu olhava pela frente, dava medo de entrar. Tudo jogado, cerveja pra todo lado, um cheiro de arroz queimado, e ela querendo suar. Mandei embora com a sua ratatuia, de chinelo, maricuia, vai sujar outro lugar, vacilou. Vamos até o pé.